André Cedês, o mural de Ibi Coara. Daquele jeito, cego, cego, Uber de maneiro, rodar de Uber de graça. Meu parceiro Jonathan, tamo junto, assim ó. Quando eu passo de Hilux, a novinha gosta, só porque tenho dinheiro e sou vaqueiro da roça. Ela não gosta de cavalo, só da minha Hilux. E quando eu chego no piseiro, eu digo assim: ela gosta de gasolina. Mas ela gosta de se vir. Eita, errei aqui. Mas ela gosta de gasolina. Mas ela gosta é de gasolina. Quando eu ligo meu paredão, as novinhas fica louca na pegada do vaqueiro e aspira na pegada do patrão. E quando eu chego na carroça, eu digo assim: ela gosta de gasolina. E ela gosta de gasolina. Ó, oh, vamos lá em canal Gravisão, o Junto e Misturado, DJ Piu Piu e também Rádio CG. Daquele jeito, a nossa CG rebaixado, tamo junto. Assim ó, oh. E quando eu passo na Hilux, as novinhas gostam. Só porque Hilux não tem Hilux, só tem carroça de boa. Da roça e a novinha vem agasada. Eita, errei aqui. E quando eu chego na Hilux, eu digo assim: ela gosta de gasolina. E ela gosta de gasolina. Mas ela gosta é de gasolina. E ela gosta de gasolina. Quando eu ligo meu paredão, as novinhas fica louca na pegada do patrão. E era eu cheio, inventou a letra, foi? E quando eu chego na Hilux, eu digo assim: ela gosta de gasolina. Mas ela gosta é de gasolina. Olha meu patrão do revestimento, tamo junto e misturado. Alô Gabriel, Buera 18K, tamo junto e misturado, Estonda, sonho e acessório. Alô Estonda, revestimento, tamo junto.